falha, voa Cimbra, 6224. Positivo, está passando 9200 e autorizado para 4000. 4000, 6224. Web 716, livre LS. Livre LS, objeto 57 no meio. Trump 3178, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, Trump 3178, boa. Boa. Trump 3305, velocidade 180. 180, 3305. Luciano 6224, esquerda 150, mantendo a alternativa. Esquerda 150, mantém 6224. Trump 3305, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080, faz estabilizado, localizador é 3305. 0224, esquerda pro 100. Esquerda 100, 6224. Oceano 6224, desça para 2000. 2000, 6224. Trump 3305, autorizado ILS, passa 5 para 2000 pés. Autorizado ILS, 3305. Oi Salvador, boa noite, o Gono 074, perfil da Aulera. Gono 074, controle, contato radar. Oceano 224, esquerda até a Pro 90 para interceptar o localizador, descendo para 2000, está autorizada a aproximação ILS e aguarde transferência. Esquerda 090, está autorizado, vai reportar estabilizado, Oceano 6224. Web 716, está agora 2.5 para o externo em aproximação, reduz a cheque o trem, torre 1186. Machado travado no 186, 57 no meio. Boa. Boa. A 3305, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo, 3305. 3305, chame a torre, 1186. 86, grato, torre, localizador 6224. Positivo, completando ILS, aguarde transferência. Escuta, senhor, 6224. Oceano 224, Duna, localizador, cheque o trem, torre 1186. 186, obrigado, até já, senhor. Certo. O 1074, chame Recife, 125 ano. 25 no Recife, no 074 ano. Controle azul 4235, decolou na sua escuta, boa noite. Azul 4235, é o controle Salvador, é, meu cordial, está em contato radar, após 2000, voa em Leda, após Leda Bridge. Após 2000 Leda e após Leda Bridge, o azul 4235. Leo 4235. Siga. É, vai ser necessário efetuar um desvio à direita para 220 aproximadamente mais por mais umas 20 milhas. Hein? Positivo, livre. E após vai voar de novo Leda, ok? Certo. Obrigado. Controle, boa noite, é o 6201 da Ocean, saída da EL. 6201 é o controle, contato radar. 01, você viu por onde da EL, senhor? Vamos, a princípio, manter a saída para aumentar a separação com o tráfego à frente. Positivo, mantenha a saída, 6201. O azul 4235 vai retornar pro de Leda, ok? Ok, o senhor já efetuou o desvio? Relativo. Ok, vou direto bridge. Da presente bridge. 4235, chame Recife 1251. Foi pro Azul 4235? Chame Recife 1251. 251, boa noite, 4235. Paulo Salvador, Total 9908. Informação em curso Bravo, chame 118-612, por gentileza. Cliente da Bravo, 18-6-9908. 06201, chame Recife, 1251. 1251, bom trabalho, legal. Rio 5972, está cruzando 2000. Rio 5972, controle, contato, radar.